Clube 750 2020. Clube AM 70 anos. 70 anos. Encerra-se um ciclo e começa uma nova era. Clube AM. Em breve vai se tornar Clube FM. Clube FM. Clube FM 102,5. A sua clube ainda melhor. Mais qualidade sonora, mais promoções, mais interatividade. Clube FM 102,5. Clube FM, tornando-se ainda mais gostosa de se ouvir. Tudo que você já conhece, só que ainda melhor. Clube FM. Clube FM. Em breve. Aguarde. Desperte o Brasil que existe dentro de você. Já vaiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brasil! Atenção, ouvintes. Em 5 segundos, Sertanejão Classe A, com Paulo Costa. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, Paulo Costa apresenta Sertanejão Classe A. É só modão no seu rádio. Sertanejão Classe A. Bom dia! Bom dia, meus amigos de toda a nossa região, toda paulista, noroeste, sorocabanos, amigos internautas. Bom dia, grande abraço, manhã de segunda-feira. Bem, em primeiro lugar, agradecer o nosso Deus maravilhoso por mais este dia, por mais esta oportunidade. Que a nossa segunda-feira seja de paz, de alegrias, de conquistas e vitórias, uma segunda-feira debaixo da proteção do nosso Pai do Céu. Deus no coração, Deus no comando. E vamos encarar a segundona com muita seriedade, força de vontade, com muito ânimo, vencer todas as barreiras, todos os obstáculos, sempre agradecendo o nosso Deus pelas oportunidades, pelas bênçãos, tanta coisa boa e maravilhosa que nos oferece todos os dias, pelo dom da vida. Uma segunda-feira muito abençoada para você, para toda a sua família, para todos nós. Começando o nosso Sertanejão Classe A, até às 7 horas, o melhor da música sertaneja. Notícias, informações, previsão do tempo, as notícias do Giro Rural. E o nosso WhatsApp, né, para você mandar o seu alusão nesta manhã, 3528-1089. Meus amigos, agora são 5 horas e 3 minutos. Abraço carinhoso, bom dia. Começando o nosso Sertanejão Classe A até às 7 horas. O fino da música sertaneja, nossa programação verde e amarela. Do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você merece. Vem 4 horas e 6 minutos. Começar a nossa seleção musical. Você está ouvindo Sertanejão Classe A com Paulo Costa. Paulo Costa, ao vivo. Alô. Tá na Cubita, legal. Grande abraço, Paulo Costa, tamo junto. Valeu, Zequinha, compadre Zequinha. A minha vida na roça. Esse aí que tá cantando é o Laurito, né? Vou mandar um abração lá pro Laurito, lá no Bergamasque, né? Fazer uma dupla, Laurito e Loreto, né? Aí, Laurito, grande abraço, tá? Abração aí pra toda a família. Uns pezinhos de café, umas vaquinhas leiteiras, uma besta machadeira e um cavalo manga. É, cantava bonito demais o Laurito, hein? Oh, nunca mais eu vi ele cantar, né? Aí, Laurito, tá convidado pra nossa tarde da viola também. A minha vida na roça, vou falar que jeito é. O meu ranchinho de barro, cobertura de sapé. Um banhado e um roçado, uns pezinhos de café. Umas vaquinhas leiteiras, uma besta marchadeira e um cavalo mangaré. Na lagoa mais pra frente eu pesco mandiguaçu. O cuidado é redobrado, é morada de urutu. E no corguinho que passa sobre as moitas de bambu, fico parado na margem, apreciando a passagem, a fileira de guaru. O monjolinho pequeno no desmaio da biquinha, o pilão sai a quirera, bem miúda e quebradinha. É um cenário bonito quando chega a tardezinha. Naquele grotão fechado fica o chão todo forrado de sangrinha e coleirinha. Tem barulho de avião, a gente escuta dali. Naquelas pisaças brutas, quantas vezes me perdi. Presente da natureza, só eu é que moro ali. Naquele canto escondido, o barulho mais ardido é o canto do vento-vi. O silêncio da tardinha faz a gente até chorar. Parece que Deus do céu fala manso em seu olhar. Calmamente vai dizendo como é lindo este lugar. Se o universo é minha igreja, na capela sertaneja, o sertão é meu altar. Tudo. Na sua rádio. Rádio é. Clube. Clube. Clube. Tá na clube. Tá legal. Tá se a pincha na água, na correnteza não para. Eu agradeço a todos pela sintonia, valeu. Você curtiu a Clube FM 102,5, liderança absoluta. Nosso sertanejão classe A. Para você que vai trabalhar, bom trabalho. Vai descansar, bom descanso, boa janta. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todos nós. Voltaremos amanhã, 5 da manhã, se Deus quiser. Paulo Costa apresentou Sertanejão Classe A. Só modão no seu rádio. Paulo Costa. E o povo gosta. E o filho da música sertaneja. Sertanejão Classe A. Vem agora 8 minutos faltando para 7. Mandar um abração aqui pro Serjão. Tá cumprimentando o Tadeuzinho Lassen pelo aniversário hoje, hein? Parabéns lá para o nosso amigo Tadeu. Muitas felicidades, muitas alegrias. Bem, nós estamos encerrando o nosso Sertanejão Classe A desta quarta-feira, 28 de outubro. Muito obrigado pela sintonia. Daqui a pouquinho você acompanha o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salmourão. Nós voltaremos amanhã, 5 da manhã, Clube FM, Califórnia FM, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, gente. Pra gente amiga, dou adeus e vou embora. Ponho óculos escuros, vou cortando o estradão. Nada frete transportado por esse mundão afora. Vai traçando meu destino nas rodas do caminhão. Fazendo a minha história nos versos desse modão, no repique da viola, ai, ai, no meu coração. Quando chega o fim da tarde, já vejo o céu estrelado. Eu me lembro da morena que ficou a me esperar. Olá, companheiro, amigo, siga em frente com cuidado. Na noite o rádio ligado há de nos acompanhar. Vou fazendo a minha história nos versos desse modão, no repique da viola, ai, ai, no meu coração. Nem a geada sulina, nem as enchentes do norte impedem que a boa sorte me ajude sempre a chegar. Neste caminho de volta só me falta uma cidade. Eu paro em Aparecida, tenho promessa a pagar. Retorno, missão cumprida e do peito uma saudade. Que uma morena bonita que eu deixei a me esperar. Vou fazendo a minha história nos versos desse modão, no repique da viola, ai, ai, no meu coração. Tem a geada sulina, vem as enchentes do norte, impedem que a boa sorte me ajude sempre a chegar. Sempre a chegar. O melhor da música raiz. O destino aqui me trouxe. Você ouve aqui. Cantar pra vocês eu vou. Sertanejão Classe A. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Carreiro vai, carreiro vem. A saudade vem. A saudade vai. Sertanejão Classe A. Sertanejão Classe A. Apresentação: Paulo Costa. Identificação: ZYG 202. Rádio Clube FM. Operando em 102,5 MHz. Uma emissora da Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Limitada. Transmitindo da Rua Itapura, número 6. Jardim América. Oswaldo Cruz, Estado de São Paulo. Clube. A mais popular emissora da Alta Paulista. Faltando 14 minutos para as 4 da tarde, né, Fernandinha? É, Marisa Bueno. Tá na Clube, tá legal, hein? Dose dupla pra você, Antônio Marcos. Volte, amor. Um beijo e um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima. Volte, amor. Como é possível um ano sem você? Só peço que me escreva, estou a esperar. Um ano é como um século. Volte, amor. É tão difícil viver sem ter você. Entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Será que não entende? O mundo segue em frente. O tempo não esperará. Volte, amor. Quem sabe me esquecerá. O tempo passará.